todo lugar. Minas tem queijo, tem Atlético Cruzeiro, tem mineiro bom de viola, tem o pop, tem o rock, tem riqueza de história. Meu Goiás eu amo tanto, que me ensina, que me inspira. O lugarzinho bom de manhã, como são lindas essas meninas. E o Mato Grosso do Sul ou do Norte, onde eu tive a sorte de conhecer belos companheiros e lasqueados. Som da sanfona e a viola juntado, faz o chão molhado tremer. Alô, Goiânia, eu tô chegando, tô vindo de Cuiabá. Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH. Alô, Goiânia, eu tô chegando, nossa vida é cantar. Por esse Brasil afora, em qualquer canto, em todo lugar. Tem Atlético Cruzeiro, tem mineiro bom de viola, tem o pop, tem o rock, tem riqueza de história. Meu Goiás que eu amo tanto, que me ensina e que me inspira. O lugarzinho bom de mulher, como são lindas essas meninas. E o Mato Grosso do Sul ou do Norte, onde eu tive a sorte de conhecer belos companheiros e o Basquiat. Som da sanfona e a viola juntar, faz o chão molhado tremer. Alô, Goiânia, eu tô chegando, tô vindo de Cuiabá. Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH. Alô, Goiânia, eu tô chegando, nossa vida é cantar. Por esse Brasil afora, em qualquer canto, em todo lugar. Alô, Goiânia, eu tô chegando, tô vindo de Cuiabá. Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH. Alô, Goiânia, eu tô chegando, amanhã eu vou voltar. E a saudade tá me matando, tem uma goiana a me esperar. E a saudade tá me matando, tem uma goiana a me esperar. E a saudade tá me matando, tem uma goiana a me esperar.